You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 132ª emissão de Outras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as Outras Temporais irão centrar-se num homem do espetáculo, nascido a 3 de dezembro de 1927 nos Estados Unidos da América. Cantor, apresentador de programas televisivos, ator e pessoa ligada à política, Howard Andrew Williams faleceu, infelizmente, na passada terça-feira, dia 25 de setembro de 2012. Com 8 álbuns de ouro, 3 de platina, Andy Williams brindou o público com êxitos como Can't Take My Eyes Off You, canção que inaugurou o nosso espaço radiofónico de hoje, single datado de 1967 de Frankie Valli. Uma melodia que atingiu um impacto cultural considerável e que mereceu versões por parte de centenas de artistas, entre os quais Andy Williams, em 1968, cuja transformação foi incluída na banda sonora da longa-metragem Diário de Bridget Jones, em 2001. Recuemos 99 anos, quase um século. Em 1913, uma balada escrita por Frederick Weatherly tornou-se muito popular na comunidade irlandesa. 49 anos depois, no álbum Danny Boy and Other Songs I Love to Sing, Andy interpretou Danny Boy. Oh, Danny Boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside, the summer's gone and all the roses falling. It's you. It's you must go, and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when thank you. Alex North criou a música, Isis Abbott escreveu o poema e o resultado foi uma das canções mais populares do século XX. Em 1955, era composta uma melodia que teve posteriormente mais de 500 versões. Uma das mais famosas surgiu em 1965, da autoria do agrupamento The Righteous Brothers, incluída décadas mais tarde no filme de 1990, que atingiu muito sucesso comercial, Ghost ou Fantasma. Andy Williams traz-nos, na sua voz, a música em causa, Unchained Melody. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Johnny Mercer e Henry Mancini criaram a melodia que recebeu o Oscar relativo à melhor canção original do referido ano. Originalmente interpretada por Audrey Hepburn no filme Pequeno Almoço no Tiffany's, entre várias versões ouçamos Williams com Moon River. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. And old dream. Maybe you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to. Such a lot of world to see. We're after that same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Deu inclusive origem ao nome de Moon River Theater, um teatro do qual Andy Williams era proprietário. Andy, que em 1963 tornou popular versos da autoria de Jerome Doc Pomus e Mort Schumann. Em 1980, o grupo britânico The Beat produziu uma versão jamaicana de Can't Get Used to Losing You. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you, no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know, after I heard her say hello. Couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you, no matter what I try to do. Kidding, only me. Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you, no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. A canção teve como base a melodia Larry Steen, que fez parte da banda sonora da obra cinematográfica Dr. Zhivago, de 1965. Composta por Maurice Jarre, originou Somewhere My Love. Somewhere my love, there will be songs to sing. Although the snow covers the hope of spring, somewhere a hill blossoms in green and gold, and there are dreams all that your heart can hold. Someday we'll meet again, the kiss of snow. Laura, my own, think of me now and then. Godspeed, my love, till you kiss of snow, Godspeed my love, till you are mine datado igualmente de 1965, que posteriormente mudou de título a quando do seu lançamento no Reino Unido. Dear Heart transformou-se em Almost There. Almost there, we're almost there. How wonderful, wonderful our love will be. Such a long time, now we're a kiss apart. Darling, this is the right time to let the kisses start, for you're almost mine, and soon. Ano do mítico filme O Padrinho, que incluía na sua banda sonora a melodia seguinte. A versão instrumental ficou conhecida como The Godfather Love Theme, o tema de amor do padrinho. A versão vocal, gravada originalmente por Andy Williams, intitula-se Speak Softly Love. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. Peninha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a um homem do espetáculo, nascido a 3 de dezembro de 1927. Cantor, apresentador de programas televisivos, ator e pessoa ligada à política, ficou aqui a singela homenagem a Howard Andrew Williams, faleceu, infelizmente, na passada terça-feira, 25 de setembro de 2012. Para encerrar, iremos escutar uma história de amor. Aquela que é, se os amigos ouvintes me permitem exprimir a minha singela opinião, a melodia mais bonita que alguma vez Andy Williams interpretou. Em 1970, Francis Lai criou a música. Carl Simon escreveu, e a canção foi escutada na longa-metragem do mesmo ano, Love Story. Fiquemos com Where Do I Begin? Love Story. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start with her first hello? She gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Special things with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never only with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. Does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.